Sempre que você chega assim, sem pressa, a dor que me atravessa não te interessa, nem a cor da minha roupa de festa pra última dança. Nessa canção pro desamor, que sentido faz isso? Isso que faz me sentir em perigo, perder o sentido, ficar sentido e sem saber o que me é permitido. Não sei se desligo seu canal da minha TV, nem de longe, nem de perto, nem de modo algum. O tempo volta, olha a nossa volta, que o tempo se esgota na última gota. Mas se você cansar, criança, deixo na história pra ilustrar. Veja, vale viver tudo que a gente possa. O vinho na taça, canção de fossa, desamor, o vento pela fresta, se o frio é o que me resta, pelo menos me empresta um cobertor. Sempre que você chega assim, sem pressa, a dor que me atravessa não te interessa, nem a cor da minha roupa de festa pra última dança. Nessa canção pro desamor, que sentido faz isso? Isso que faz me sentir em perigo, perder o sentido, ficar sentido sem saber do que me é permitido. Não sei se desligo seu canal da minha TV, nem de longe, nem de perto, nem de modo algum. O tempo volta, olha a nossa volta, que o tempo se esgota na última gota. Mas se você cansar, criança, deixo na história pra ilustrar. Veja, vale viver tudo que a gente possa. O vinho na taça, canção de fossa, desamor, o vento pela fresta, se o frio é o que me resta, pelo menos me empresta um cobertor.